Atravessei o deserto dos ossos, a caminhada que fala por si. Pega sobre inspirações de sangue das paixões, minha trágica filosofia esotérica. Exceção da regra, sim. Sei o que sou, o que faço, o que fiz. Esqueço o que fez, do que aprendi. É rap de raiz. Não ultrapassado, presente, substituível. Autoconfiança, inabalável. Caí de pé, característico, errático. Fadado em sucesso, consagrei minha autodisciplina. Religiosidade foi fé no progresso. E me fiz realidade sem expectativa. Isso é cria das ruas, da quebra. Sem sorte da vida, onde talento é persistência. Força foi a crença das minhas subestimas. Sem tempo pra chorar, juntei meus restos e fiz acontecendo. Foco dos parasitas, vocês querem ir pro céu, mas não querem morrer sem simpatia. Contrariando os cu que desacredita plantado. Hoje vocês vão aprender, nunca mais confundir modéstia com seu otário. Hitmaker dos beck barraco, mais respeito, menos emoção. É rap de verdade, sem prazo de validade nessa porra. Não é hit de verão. Sem medo da morte, congênito, no berço da guerra. Movido pelas paixões, adaptado à tragédia. Entre Judas e putas, postura incorruptível. De sagrada conduta, destinada a morrer pelo que acredito. Progresso pros nossos, repúdio aos covardes. Favelado por natureza, rap de verdade. Mas que ninguém sei pelo que passei, quando o medo não era opção. Sob jugo da necessidade, em silêncio, entendendo que o tempo glorificação. Sem apego, aplauso, dispenso liturgias artísticas. Ajude a si mesmo, então tudo há de te ajudar. Sem rastro numa viela, entre e saio de qualquer favela. Registro uma falha concreta e atire a primeira pedra. Lágrimas são capacitação, só o caos reproduz as estrelas. Distinguindo os que faz de verdade, os que faz bubus. Autodidata nato, boicotado pelo estado. Competitivo no mercado de obediência, inventável. Consagrado, amado, odiado, folgado, ousado. Meus manuscrito trágico não são peças de teatro, onde só entende o que querem. Verdades passaram batidos, meus versos acompanham o silêncio. Cê não tem nível pra ser respondido. Preocupado com porra nenhuma, fazendo o que ama pra morrer feliz. Vencer é nunca desistir, jamais se mate antes do fim. Sem medo da morte, congênito, no berço da guerra. Movido pelas paixões, adaptado à tragédia. Entre Judas e putas, postura incorruptível. De sagrada conduta, destinada a morrer pelo que acredito. Progresso pros nossos, repúdio aos covardes. Favelado por natureza, rap de verdade.